isso obrigado, Jesus, pela graça e pela luz que me tens dado na vida. E enquanto caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, a música portuguesa Manhãs Românticas, são elas que vos vão levar até às 12 horas aqui na Rádio Arco-Íris. Mais uma vez é um imenso prazer estar aqui na vossa companhia para levar o melhor da música portuguesa, sempre esta música romântica aqui convosco durante estas duas horas e tal que vos vão fazer companhia. E por isso agora vamos dar uma volta até à nossa aldeia. Que linda é a minha aldeia, é mesmo. Então desde já também fica aquele abraço amigo deste vosso amigo. Ótima manhã para si. É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia, lembro a terra onde eu vivi. É tão lindo amanhecer, lá não pudeste me ver. Hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando sinto estão tocando, é chegar. Jardim das Oliveiras,

Ai, o José Malhoa, bem romântico, deu-lhe logo duas rosas, uma atrás da outra. Hein? Vamos lá, e o Marco Paulo, ele disse que porque ele deu, o José Malhoa deu-lhe rosas, então o sol brilha, sempre que o sol brilha. Sempre que brilha o sol naquela praia, hein? Muitos de vocês estão de férias, então boas férias para si. Mesmo se não estão de férias, também muito bom dia para si. Agora vem o grande amor de quem? Do José Cid. Ele que está sempre na atualidade, ele está sempre a fazer concertos online no net. Portanto, ele é um artista que já com 80 anos, 80 e tal anos, e está sempre ativo. Muito bem, José Cid. Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre, sempre esta música vai. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa nas galáxias da minha ilusão. grande, grande amor de José Cid aqui, esta canção que nos trouxe alegria. Então, já que foi para o grande amor, o Carlos Paião, ele disse que ela está a meter um bocadinho, saiu agora da ducha, está a meter um bocadinho de pós-de-arroz para ir para o escritório ou fazer algumas compras, não sei, vamos lá. Será beleza apenas só uma corzinha com pó de arroz? Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nascer. Você já está toda bonita, não está? Já pôs o seu pós de arroz e etc. Então já está pronta para o engate. É isso mesmo. Aqui vem a canção de engate de António Variações. Porque não vamos unidos tempo, canção de Engate, de quem? António Variações, que é sempre bom recordar este grande artista. Ele estava mais além do seu tempo, da sua época. Ele, porque a música dele está sempre atualizada. Então, António Variações, outro grande artista, também está sempre atualizado e que nós gostamos imenso, é Roberto Carlos. Então, depois do Engate, tudo para. Tudo para quando quê? Pois. Quando a gente fecha a porta, tanta coisa se transforma. Tudo é muito mais bonito nessa hora. Entre os beijos que trocamos, pouco a pouco nós deixamos nossas roupas espalhadas pelo chão. Assim damos por terminado esta segunda meia, esta primeira meia hora do programa Manhãs Românticas. Aqui estivemos com o Roberto Carlos e agora vamos continuar desta vez com os compromissos comerciais. Se eu encontrar o botão, aqui já está. Vamos lá então para os compromissos comerciais. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio

algemas neste meu lamento. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Ganhar e mesmo sem ver. Também o melhor de nós aqui no programa Manhãs Românticas está para chegar, hein? Então vamos lá, na companhia de Álvaro António, com o tema Rosas Brancas. Eu fui buscar esta voz, que é pouco conhecida, de Álvaro António, com a orquestra de Manuel Vaz e autores é José Guimarães e Isidro Batista. A rosa branca que te ofereci e desde então com tal fervor, meu coração prende-se a ti. A rosa branca com seu fulgor foi para mim eterna magia e toda a esperança do meu amor. É ver enfim chegar assim o nosso dia. Há rosas brancas para os noivos da capela, há rosas brancas para dar graça e beleza. E o véu da noiva leva grinalda singela de rosas brancas a mostrar sua pureza. Há rosas brancas no seu ramo de noivado, entrelaçado nessas mãos meigas e francas. Caem do céu nesse dia abençoado só rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas. Rosas brancas para os noivos da capela, há rosas brancas para dar graça e beleza. E o véu da noiva leva grinalda singela de rosas brancas a mostrar sua pureza. Há rosas brancas no seu ramo de noivado, entrelaçado nessas mãos meigas e francas. Caem do céu nesse dia abençoado só rosas brancas, rosas brancas, rosas brancas. Na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia

Maurício Rousseau aqui nesta versão em português. Ele também cantava bem português. Outro grande artista internacional que canta bem português também. Ele chama-se Júlio Iglesias e ele vem aí com Abraça-me em português, faz favor. Abraça-me e não me digas nada. Abraça-me, me basta uma olhada para compreender que paz. Abraça-me, como se fosse agora a primeira vez. Como se não quisesse nunca me perder. Abraça-me. E a partir te esquecerás de um dia muito tempo. Pequenos, me juraste amar. Me sentirei perdido se te vas. Mas partirás e sei que nada resta, tudo levarás. Quebrando um juramento, nada deixarás. Momentos de ternura nunca mais. Abraça-me e não me digas nada, só abraça-me. Não quero pensar nisto mais, eu já sei que partirás. Abraça-me como se fosse agora a primeira vez. Como se não quisesse nunca me perder. Iglesias aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris a cantar na voz, na letra, na voz, na língua de Camões. E agora vem o Charles Aznavour, Lisboa. Je vis en bord de mer, tu t'accroches à mes basques. Quand je dois m'en aller vers d'autres horizons, j'ai en ta compagnie fait un peu trop de frasques. Le moment est venu de payer l'addition. Terre de mes amours de jeunesse immature, à 20 ans je croyais que tout m'était permis. Je ne fus pas toujours blanc-bleu en aventure. Quand on est jeune et fou, on veut brûler ses nuits. L'espoir, je pars sans but au loin et au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris strinants de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars Lisboa, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fuyard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Ma ville, tu m'angoisses et mon cœur se déchire. Tu vas me manquer là-bas, dans mon exil. Reviendrai-je jamais, mon Dieu, qui peut prédire? Pourrais-je loin de toi vaincre tous les périls? Ville de mes émois, mi mère et mi maîtresse, espoir en les espoirs, tu as forgé mes jours. J'ai les yeux pleins de larmes et le cœur en détresse, sachant que je m'en vais peut-être pour toujours. D'espoir je pars sans but au loin et au hasard, ne prends pas de gare en gare pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, Lisbonne, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fuyard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Je marcherai plus tout au long de l'âge, au bras de mon amour heureux et cœur battant, frimant à ses côtés à m'en rendre malade, fier de son teint hâlé, de son corps tout blanc. J'ai piétiné ses rêves sans raison ni cause, elle les abusée, a mis fin à ses jours. De vrais moments regrets, j'ai appris une chose, quand l'amour n'est plus que l'on croit à l'amour. Lisbonne, je pars sans but au loin et au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, Lisbonne, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fuyard craqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. É assim, a Rádio Arco-Íris, no programa Manhãs Românticas, tentamos sempre viajar no tempo e não só. Foi então Charles Aznavour, Lisboa. Agora o tempo volta para trás. E é quem? Tony de Matos. Era, foi-se embora. E este tema é para todos os ouvintes que se encontram especialmente doentes em casa ou nos hospitais. Para mim. Então para eles aqui vai este tema. E foi o Sr. Agostinho que nos pediu para oferecer um disco a todos os doentes. São dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade, saudade são desenganos. O teu, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. O teu, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, tem o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços. O tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi. O tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs.

mas a noite espera por nós. A noite está tão serena, eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme, guitarra, que é hora. É hora de dar todo o bem que há no meu peito. Dizer Deus também tenho o direito. Espera, é hora. Guitarra toca baixinho com Francisco José, aqui nesta voz inconfundível. Outra voz inconfundível, ela é a nossa rainha. Ela é Amália Rodrigues e ela disse que se zangou com o amor. Vejam lá, hein? Acontece. Mas depois vêm mais momentos ainda mais felizes. Fada da Moraria, esta voz inconfundível de Amália Rodrigues, uma grande senhora internacional. Agora uma música que faz chorar, que dá arrepios no coração com arrepios. E que é uma voz inconfundível, a voz de Carlos Guilherme, Quando o Coração Chora.

letra e música de Joaquim Pimentel, este Só Nós Dois É Que Sabemos, aqui na voz de Francisco José. E já que estamos a ouvir Francisco José, continuamos com esta grande voz e ele vai nos interpretar Beija-me, Beija-me Muito. Beija-me, beija-me muito. Quero sentir os teus lábios juntinhos aos meus. Beija-me muito, como se for este beijo. Beija-me, beija-me muito, como se um beijo pudesse o amor sustentar. Beija-me muito, como se fosses partir para não mais voltar. Quando a brisa da noite fizer do meu sonho um sonho perdido, quando mais nada tiver, guardarei nos meus lábios teu beijo esquecido. Da noite fizer do meu sonho um sonho perdido. Quando mais nada tiver, guardarei nos meus lábios teu beijo esquecido. Oh, beija-me, beija-me muito. Quero sentir os teus. Beija-me muito, como se for este beijo, o beijo do adeus. Flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Thank you.

nosso amor está um seguro inocente como um menino. Nosso amor tão violento e num momento ai tão divino. Nosso amor tão imenso que nem sempre dá a ver, que adormece e que desperta sem querer. Brincadeira pela estrada do destino, sigo em sua direção. Por você

sia contigo, amar e ser feliz. Amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Ai, passear, amar e ser feliz. Broa de mel aqui para recordar estes tempos. Então vamos passear à beira-mar. À beira-mar com os cabelos ao vento. E é a canção dos teus cabelos, pelo menos. Para quem pode, não é? Para quem está a trabalhar, muita, muita coragem. É? No teu cabelo, tão solto ao vento, nos teus cabelos é que eu me invento. No teu cabelo é que eu me aqueço, nos teus cabelos. Então o Clemente, ele já foi passear com os cabelos ao vento, e o Armando Gama e a Valentina, eles então vão fazer uma balada, a balada que te dou,

Fez dançar, hein? Em primeiro, estas músicas tocavam-se nos bailes, agora já não há música romântica nos bailes, hein? Mas é por isso mesmo que nós temos as manhãs românticas aqui todas as terças-feiras na Rádio Arco-Íris. você está conquistado com esta música ou não. Se não gosta, pode telefonar para o 0238-434800. Nós podemos também mudar. Nós tentamos agradar a toda a gente, nem sempre é fácil, não é? Vamos lá. Joana, amanhã talvez. Você sabe fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só a gente ama, não vê que o tempo passa. Então Joana com Amanhã Talvez. E depois Joana só podia ser esta. Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. Quem não se lembra? E por que não, se você gosta de uma música romântica, pode telefonar para o 0238-434800. Já tivemos vários telefonemas, mas ainda podem ligar, porque ainda faltam 10 minutos aqui para passar este fim do dia. Fim da manhã. Te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar. Depois 11 horas e 53 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris, é o programa Manhãs Românticas. Estamos quase na reta final do programa e é a nós de marcar encontro para a semana próxima, mas ainda há algumas músicas. Fica atento. Mordida de Amor. Mordida de Amor aqui nesta voz extraordinária, Fogo e Paixão. É assim que queremos acabar este programa, com lindas músicas, com Ando, Fogo e Paixão. Terra, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu iaia. Você é assim e nunca me amou. Beija na boca, me ama no chão. Você é luz, terra, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me suja de carne, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz. Raio, estrela e luar, manhã de sol, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. É Oh, estamos mesmo no ponto final aqui do programa Manhãs Românticas. Eu só me queria despedir de vocês, marcar encontro até à semana próxima. Até lá, muita alegria, muita paz, muito amor. Para você que está de férias, boas férias. Para você que está a trabalhar, muita coragem. E para você que está a trabalhar, que está no, doente, no hospital ou em casa, para vocês, as melhoras. E sempre pensando que dias melhores virão. Então, até à semana próxima. Horas no continente e na Madeira 10.